Sim, aqui, portanto, derivado também à intempéria que se fez passar naquela altura, portanto, muito vento e muita chuva, provavelmente teria sido uma das causas, portanto, que provocou, portanto, um acidente de viação onde estiveram envolvidas três viaturas, onde houve uma colisão frontal com duas ligeiras e depois uma secundária esteve também envolvida, no qual resultou, portanto, quatro feridos. Um encarcerado, mas com ferimentos tanto a alguns ligeiros, onde estiveram envolvidas tanto duas corporações de bombeiros, Oliveira do Hospital e Oliveirinha. Foi tudo transportado, uma vítima foi transportada diretamente para Coimbra e os outros foram transportados para o SAP de Oliveira do Hospital. Derivado à hora de um pouco mais de tráfego, portanto, causou tanto um transtorno, uma fila enorme de viaturas, portanto, com trânsito cortado, porque esteve cortado nas duas faixas, não é? Portanto, isto resultou mais ou menos, portanto, à volta das 7h30, mais ou menos. Algum conselho a dar aos automobilistas que por esta altura circulam, especialmente ao final do dia, que é sempre uma altura de maior trânsito, sabendo-se que o mau tempo vai continuar pelo menos até quinta-feira? Sim, precisamente, e também a estrada também, por acaso, no percurso em que a gente fez, portanto, também se derivava a muita chuva, portanto, havia muitos lençóis de água. Portanto, também talvez com falta, e aqui eu lanço o meu alerta, talvez até por falta de manutenção de limpeza das vias, pelo menos dos acadutos, portanto, encontramos muitos lençóis de água naquela zona ali dos semáforos de Santa Aldeia, à saída de Galizes. Portanto, havia lençóis de água enormes, e também provocados também, provavelmente, pela falta de manutenção nos acadutos.